612 6310. 12663 10. Lima Papaquilo. Reduza para aproximação, confirme qual a indicada na, na aproximação. Pode ser 180. 662. Tá 3858, táxi via Alfa Juliette, portão número 7. Juliette pro 7, tá 3858. Aqui vai ter a 2 aqui, vamos reduzir o pra 160 a nós. Ciente. Salvador, Oceaner 6310, boa noite. Boa noite, Oceaner 6310. Vento no 20 graus com 0,6 nós. Último tráfego na aproximação reportou chuva moderada a forte na curta final e avistou com 400 pés. Reporte visual com campo, Oceaner 6310. 6310. Da Juliette, tá 3662. Vicente 3662, táxi via Alfa Índia, portão número 3. Alfa Índia, portão 3, 3662. Aquilo, chame torre 1 no 8, decimal 612. 8-6, aquilo, obrigado. Boa noite, Lima, Papaquilo. Lima, Papaquilo, mantém a aproximação, é o tráfego número 2 para pouso. Tivemos reporte de chuva moderada, forte, na curta final da 1-0 e os tráfegos estão avistando a 400 pés. Mantém a aproximação e reporte visual com campo, Lima Papaquilo. Ela. Avistou 400, Oceaner. Oceaner 6310, livre pouso, vento no 40 graus, 06 nós. Oceaner 6310, solo aos 48, livrando à direita, solo 121, decimal 9, uma boa noite. 19, boa, Oceaner. Boa noite, voo no 398, informação ECO, descendo 150. Voo no 398, identifique, desça para o 050, voe proa de Itape. 050, proa de Itape, voo no 398. Tá travado o quilo? Lima Papaquilo, livre pouso, vento no 40 graus, 06 nós. Lima 603, ali mantém na 1-0. Ali mantém na 1-0, tá 3603. Papá Romeu Alfa, Eco Fox. Good evening, Squawk, I-90 descend to flight level 040, bounce arrival. Delta, flight level 040, Pomp Arrival, Alpha Echo Foxtrot. Controle Salvador, muito boa noite, Trip 5208, informação Foxtrot. Aquilo, Solo 50, livrando à direita, Solano 21, deixou a laje, boa noite. Solo Recife, boa noite. Aqui Recife, Salvador. 536 para Recife, nível 330. Assista Foxtrot. Sente o 536, aguarde cópia. 536. 6310, táxi via Alfa Juliette, portão número 4. Alfa Juliette, portão 4, 6310. Pessoal, a parte destino de uma Papaquilo. 40 graus, 069. Livro de colagem para 3603. Condo 077, this is Salvador Ground. Condo 077, go ahead. Expect Puka departure with Z-bar transition. Condo 077, confirm Puka departure with Z-bar transition. Roger. Alô. Alô, Salvador, eu com o nomeio no 3, no 1, no pronto, puxa estacionamento. Gente, nomeio no 3, aguarde a aeronave estacionando no setor. Aguarda. Ah, Papaquilo, táxi via Alfa Juliette, parte principal, reporte ingressando na Lima. 3, decolou 53, controle 119, decimal 35, boa noite. 1935, tá 3603. 3, autorizado pushback somente, chama para o táxi. 2, chama táxi, agora leva 3. Projeto 536, pronto para a cópia. Afirmo. Tá autorizado Recife, nível 330, via Peruísque 58, saída Puka, transição Aru. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5104, coteja. 6603, boa noite, suba ao 340 de lance. Em atenção ao 2, ao 340, pode voar Dael direto? Afirmativo. Obrigado, Dael, 3603. Correto, chama para pushback sonamento. Projeto 583, Vicente. Copy. São Salvador, voo 188. 885, prossiga. Anapo, são meia dúzia para puxa o acionamento. Sente, aguarde o 1885. Pagando 885. Condo 577, go ahead. 885, autorizado, chama para o táxi. 885, autorizado, chama para o táxi. Condo 077, clear to Echo Delta Delta Fox, flight level 330 via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, flight plan route. Puka departure, Z-bar transition. Take off from runway 10 left turn, departure 119.35, squawk 5112, read back. Okay, Condor, 077, you're clear to the station, Echo Delta Fox via the Upper Zulu 10 Natal, and thereafter upper November 873. Booker departure, slipper transition, runway 10, after departure left turn, confirm flight level initially 330, and please say again departure frequency and squawk. Initial flight level 330, departure 119.35, squawk 5112. Okay, the departure is, frequency is 119.35 and squawk 5112, confirm. Confirm, 5112. Read back correct, call ready for push and start. Condor 077, recall. Solo Salvador, cordial, boa noite, ao azul 4071, ciente da Fox. Eu sei, 4071. Para autorização de entrada. Ciente, está autorizado Campinas, nível 360, via Upper Zulu 16, Belo Horizonte, após direto. Saída Dael, Leda Bridge, decola da 10, curva direita, controle 119.35, aciona 5111, coteja. Autorizado Campinas, nível 360, pela Upper Zulu 6, Belo Horizonte, após DCP. Decola perfil Dael, Leda Bridge, a decola da 10, curva direita, 1935, e aciona 5111, é o azul 4071. 4071, cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Reportará o 4071. Solo Salvador, é o 13561, ciente da informação, próprio trote, cópia Brasília 360. Pode cópia. Agora dando. Solo voo no meio, no 3 para o táxi, 1037 a bordo, com autonomia de 340, altera na Confins. No meio, no 3, 137 a bordo, altímetro no 0 no meio, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1986, bom voo. Índia Alfa, 286, ponto de espera, no 0, obrigado, voo no 7, com 1 no 3. Copia, 13561. Está autorizado Brasília, nível 380, via Upper Zulu 17. Saída Gole, transição ao Vito. Decola da 10, curva direita, controle 119.35, aciona 5105, coteja. Está 3561, autorizado Brasília, nível 380. Decola da 10, a primeira curva direita na saída do Gole, transição ao Vito. Ampere Zulu 17. Controle saída 19.35, transponder 5105, altando 3561. Protegimento correto, chama para pushback e sonamento. Vai chamar a próxima 3561. Gente, 180 a bordo, altímetro no 0 no 6, táxi via Juliette, Alfa no ponto de espera, torre 1986, bom voo. Ground, Condor 077. Go ahead. Condor 077, do you have any reports about runway condition? Is this standing water or just wet? Say again. Okay, the runway condition, Condor 077, the runway condition, runway 10, do you have reports about standing water or runway wet? Eu quero saber a condição da pista, molhada, contaminada, encharcada. Grato, eu entendi. Estamos verificando se houve reporte de filme de água. Zero 77, runway wet. E quando zero 77. Trip 5218, mantenha presente proa limitado pelo localizador. Presente proa limitado pelo localizador, Trip 5218. Correto, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meio. Para 2000, 10, 16, Trip 5218. Southern approach, Alpha Echo Foxtrot. Do we have permission to head in pedal position after pedal? After pedal, Duna position, Alpha Echo Foxtrot. Roger that, after pedal position, Duna position. Polo menos 3, decola 01, controle 119, decimal 35. 1935, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 1613, decola na sua escuta. No 1613, contato radar na decolagem, está sob vigilância. Ok, sob vigilância, contato radar, gol 1613. É possibilidade de fazer a curva pela esquerda aqui, porque está uma formação à direita? Afirmativo. Ok, então curvando à esquerda, para tomar proa de gole depois que tiver condições. Trip 5-2. Cruising Alpha level 050 to flight level 040, sir. Maintain 040, Alpha Echo Foxtrot. We'll maintain Alpha Echo Foxtrot. Trip 5218, curve à direita na proa 090 para o curso localizador. Reduza para 1970 nós. 090, reduzindo para 1970 nós, Trip 5218. Alpha Echo Fox descend to 3000 feet, 281016, radar vector for the space in turn right, heading 225, limit by localizer course. Descend to 3000 feet, turn right, heading 225, lift is localizer course, Alpha Echo Fox, sir. Voo 1613, está autorizado direto ao fito. Direto ao fito da presente, voo 1613. Estabilizou ele, chegou no 398, X-ray. Chame torre, 118 decimal meia dúzia, ou no 398. 1186, ou no 398. Solicita pushback saneamento no 5. Está autorizado, 5836, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, objeto 5836. Visual, por favor. Será visual. Chave, sobre o vertical do campo, a pista. Chuva leve, mas na final foi reportado chuva moderada a forte. Pois é, toma passando nela agora, obrigado. 1885 livre decolagem, vento 120 graus, 04 nós. Alpha Echo Fox, reduce to 170 knots. Reduce to 170, sir. Alpha Echo Fox, to intercept localized course to left turn, heading 125. Left, heading 125, Alpha Echo Fox. Controle Salvador, boa noite, tá 3152, tem informação Fox, só está mantendo 150. 152, identifique, desça ao 050, chegada a Mário, foi para o Itap. 050, identificou, chegada a Mário, vá para o Itap, está 3152. Do we have to maintain 3000 feet, sir? Alpha Echo Fox, sir. Descend to 2,000 feet, clear the ILS approach, Alpha Echo Foxtrot. Descend to 2,000 feet, clear the ILS approach, Alpha Echo Foxtrot. Trip 5218, torre 118, decimal meia dúzia. 8,612, trip 5218. Controle, gol 1885. 1885, contato radar na decolagem, está sob vigilância. Sob vigilância, gol 1885. Oito à vista. Oi, Salvador, muito boa noite, Trip 5218. Trip 5218, mantém aproximação sobre o campo, chuva leve. Na final foi reportado de moderada a forte. O vento 120 graus com 049. 398, iniciou a emitida. 31398, confirme se recebeu algum vento de través. Não, visibilidade estreita e chuva bastante forte na outra final. 31398, suba para 4.000 pés, chame o controle em 119, decimal 35. Ah, também o 1-9 está já encontrando ali. Decorra, senhor. Confirmar o vento para o 352 à noite? 25, alterne 1-2-2-2. Ok, vai chamar a Recife, 3325, alterne 1-2-2-8, bolo gol 6-1-3. Boa noite. Eco, Alpha, Eco, Foxtrot, Contact Tower, Frequency 118.6. Solar Tower, 118.6, thank you, sir. Ele voou 1398, vai atingir 4.000. 1398, com curva à esquerda, voe na proa 320. Sente à esquerda, proa 320, voa 1398. No approach, report, runway inside, we have now restricted visibility and moderate to heavy rain on short final runway 10. Report runway inside, Alpha Echo Foxtrot. Run it out, we report runway inside, Alpha Echo Foxtrot. Solicita taxi objeto 5836, 109 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia alterna, Salvador. Confiado, 5836 da web, táxi à direita, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre, 18.6, e o ajuste é 10.6, boa viagem. Obrigado, está autorizado o táxi Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 118.612, webjet 5836, até já. 069. 7528. Alpha Echo Foxtrot for information, the traffic on short final reported 300 feet, ceiling 300 feet. Roger that, I'm aware of the traffic. Alpha Echo Foxtrot for 300 feet. Azul 4071 na posição 8. 4071 no portão 8, autorizado, chame táxi. Autorizado, reporte táxi 4071. Então 3152, pode voar duna descer para 2000? 3152, mantenha o perfil da chegada, tem um tráfego que arremeteu, vai aproximar em sua frente e reduza para 2209. Podia confirmar, arremeteu por chuva, tudo aqui? Afirmativo, chuva forte. Ok, então se puder qualquer alteração dos agentes, obrigado. Mantém com a espera da 10, 5836. 35218, solo 10, solo 121, decimal 9, boa noite. Solo 1219, 35219. E aí, daqui a pouquinho eu limpo a hora que eu puder girar à esquerda pra interceptar lá o externo, senhor? Afirmativo. Obrigado. Tá 3152, foi pro de Duna, está livre da restrição de velocidade. Boa, Duna, tá 3152. 4071 na escuta do solo? Na escuta, 4071. É, comandante, por gentileza, tem condições de puxar a aeronave até o través do portão 9? É, eu tenho uma TR da Trip aí que vai parquear ao lado desse Embraer da Passaredo, na remota 13. Você tem condições? Afirmativo, então vai fazer o pushback no través da 09, o 4071. Ok, agradeço. O solo está 3561 para pushback acionamento, está no 09. O 3561 no setor é o número 1, aguarde autorização. Temos a aeronave da Azul à sua direita, vai iniciar agora no 08. Take Foxtrot on the ground at 1-1, ground 1-2 on the small line, and good night. O 35218 está aqui na Kilo, só confirmando o nosso estacionamento na remota. Afirmativo, o senhor vai prosseguir para o pátio principal e pode ingressar na Juliette, eu ingresso no pátio principal e vai parquear entre um Embraer 145 da Passarelli e um A318 da Avianca. Gente, no pátio principal então, entre o Embraer e a Avianca. Firmo e só atente a um Embraer da Azul 190, tá puxando no 8, vai ficar posicionado no través do 9, aguardando a sua passagem. Se tiver condições de agilizar o táxi, agradeço. Ok, vamos agilizar o 3529. Ok, o Papa Romeo Alpha Echo Fox, confirme your apron. Ok, o Alpha Echo Fox, slow taxi via Alpha and maintain position before taxiway Juliet. We have Embraer 190 and pushing back now. Alpha, we maintain position Juliet, Alpha Echo Fox. And current Condor 077, request start of the pushback. Ok, Condor 077, you are number 2 for push and start on gate 11. The number 1 is the Airbus A320 at your right. Ok, Condor 077, standing by. Solo Azul 4071 com 103 a bordo, 5 horas e 2 minutos de autonomia, alternando com pins para o táxi. 5836, decola aos 1-3, controle 1-9, decimal 35, boa noite. 19-35, boa noite, até a volta. Estou está autorizado descida para 2.000 pés, ajustado no 0 no meio. Tente para 200, 2.000 no 0 no meio, com nota 298. Alibre, interceptar para o TAN 3152. Autorizado, reporte estabilizado, 1016. O zero comigo vai reportar estabilizado, então 3152. Controle Webjet 5836, passando 2000. Saída Puca, sobe 330, vigilância 5836. Puca, vigilância Web. Do plano? Ok, o Passaredo aguarde só um instante, vou checar aqui no sistema, ok? Se o plano ainda não consta no mesmo, aguarde só um minuto. Fala Salvador, Oxana 6310, boa noite, informação Foxtrot 370. Oxana 6310, só um instante, cópia. 310. Maintain position, Alpha Echo Fox. O 3218 já está passeando, fica cuidado, não é nada. Valeu.